quer destruir Davi. Mas Davi é um menino que ora. Ele ora, ele sabe. E conhece o poder de Deus. Com apenas 5 pedrinhas, ele enfrenta um gigante, e sai vencedor, pois Jesus tem poder. Eu posso ser muito forte, tão forte como Davi. Só que eu sei, se orar todo dia ao meu Pai que está no céu. Ele enfrenta um gigante.